que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Até as 4 da tarde, como eu sempre digo a vocês, 2 horas de rock and roll pra gente curtir tudo que a gente tem direito. São os clássicos do rock, os lançamentos, músicas antigas. A gente está sempre revivendo bons momentos e mostrando os atuais também, sem deixar de sair da linha do programa, tá ok? Bom, e hoje, como eu prometi semana passada, eu vou tocar aqui na íntegra pra você o novo CD do Saxon. É o álbum Sacrifice, lançado agora em 2013. Tá fresquinho, fresquinho, meu amigo. Você vai poder curtir. E depois, é lógico, a gente segue só com sucessos pra você, com o Arch Enemy, Black Country Communion, tem algumas bandas aqui que muita gente não conhece direito, Smoking Fingers, ó, tem o Chicken Foot, ACDC, Aerosmith, Accept, Rat, Kiss, Lita Ford, Lynyrd Skynyrd, Manowar e Gotthard. Tudo isso pra você aqui na programação do Classic Rocks, ok? Bom, e mandar um alô pro meu amigo Marcos Braz, né? Ele que é fã do Saxon, lá do Rio de Janeiro, o Barruan também, que tá sempre curtindo a gente. Meu amigo Paulinho Hughes, que eu não esqueço dele, meu colaborador assíduo, tá? Já vou trazer ele aqui um dia, você vai ver que figura que é, tá? E, portanto, a gente vai curtir agora o álbum Sacrifice, que tem... Deixa eu ver aqui, ó. São acho que 8 ou 9 músicas são, e depois tem de bônus, tem o Saxon com uma orquestra, aqui no disco a orquestra, tá? Com orquestra, 2 regravações e 2 músicas acústicas do Saxon. Portanto, tá bem variado, tá bem legal, tá bem gostoso e tá maneiraço. Eu adorei o álbum, cara. Espero que também você goste. Vamos lá, a gente começa com a faixa título, Sacrifice, Saxon, vamos lá. Classic Rocks. Yeah. Oh, Twins will stand, hope will never die. Rising. É isso aí, Fire! Brincadeira, Wheels of Terror. É a música que você acabou de ouvir. Eu falei que o álbum tava bom, meu amigo. Eu não menti pra você, não, hein? Night of the Wolf, olha só. Walk in the Steel, Stand Up and Fight, Guardians of the Tomb, Tem também Warriors of the Woods, e aí é Made in Buffett. Era que esse Buffett aqui? Made in Belfast. Gente, é o seguinte, estou fazendo um programa sem óculos hoje, tá? Portanto, se eu falar alguma coisa errada aí, dá um desconto, porque enxergando mal e lendo em inglês é brincadeira, né, malandro? E a primeira que a gente tocou foi a faixa título, Sacrifice. Gostou, né? A gente vai pro break e na sequência tem mais pra você. Não saia daí. Classic Rocks. Olha pra você que tá aí ligando agora seu computador, seu iPod, aí não pode, celular, seu som. A gente tá fazendo aqui a primeira parte do programa aqui, último álbum do Saxon. Eu prometi tocar na íntegra inteirinho e vou cumprir minha promessa. Tá ok? Olha, nessa sequência a gente vai começar com, olha só, Standing in the Queen. Sente só o som. Yeah. Your music is immortal. It stood the test of time. You're gone but not forgotten. You walk with us. We will remember. They were born to rock and roll. We will remember. Whoa. aí, meu amigo. O cara, quando é bom acústico, só de violão, só voz, a capela, do jeito que for, né? As duas últimas aí foram versões acústicas. Foi Frozen Rainbow e Wrecking. As duas versões acústicas. Regravações do Forever Free e Just Let Me... Nossa, não, tô sem óxia. Como é que é o nome aqui? Just Let Me Rhodes. Deve ser isso aqui, cara. Se não for, fica sendo, tá? Aqui, ó. A 11 aqui, ó. Ah, Just Let Me Rock, cara. Nossa Senhora. Sem óculos é terrível, meu amigo. E a orquestrada foi Crusaders, tá? Com orquestra. Só que aqui não diz qual orquestra que acompanhou o Saxon. E a primeira música, Standard in the Queen. E falando em versão acústica, eu não tava falando com o Marquinhos, hein? Não, não é brincadeira. Você ouve aí um Saxon acústico e depois você vai ouvir um Naldo acústico. Aqui você não vai ouvir, não, cara. Aqui você não vai nem a pau, Juvenal, como diz a galera. Não, não. Presta bem atenção, cara. Naldo acústico. Eu vou pro break, né, Marquinhos? A gente volta daqui a pouquinho, tá? Não saia daí. Classic Rocks. Classic Rocks. Pois é, né? Vamos aí, ó. Bom, tocamos o álbum do Saxon, agora a gente vai de sucessos, cara. É, sucesso rock and roll, pra você ficar por dentro que tá bombando. E olha, não dá pra fazer um programa só de sucesso, não. Depois eu vou fazer mais um outro de sucesso, mais atual ainda. Vocês vão ver a pedrada que vai sair, tá ok? Bom, a gente vai começar com... Essa mulher canta muito, cara. Eu esqueci o nome. Pra variar, eu esqueço, né, Marquinhos? Esqueci o nome da cantora. É, com aquela voz meio gutural, mas você vai gostar. É o Arch Enemy. Você que conhece o rock and roll, você vai saber o que eu tô falando. A gente vai começar com The Zoo, do último álbum do finalzinho de 2012. Tá ok? Vamos lá? Classic Rocks. Find your woman and run. Don't ask no questions and you won't get no lies. And if you steal away, I'll be your only lover. And I will love you till the day that I die. no Bay Area. Hey, have you heard that noise? Somebody stole my shoes, man. I could smell the booze. How indiscreet. And though I had a plan, after that thief I ran into another man who had no feet. I swear to God that day, that guy with no feet saved, got to walk my way. That's how it's planned. That's when I thought, good grief, you just ain't my belief, until I saw the holes inside his Olha, mais uma banda que eu adoro, cara, mas adoro mesmo. Aerosmith, tá tudo sessentão, né? Joey Perry e Steven Tyler. Eu já cansei de falar, vou dizer, a música mais linda que o Steven Tyler fez foi a filhinha dele, Liv Tyler. Jesus, como tem o nome da música aqui, Jesus. É, que coisa mais linda, mas fazer o quê? O cara, bom, o cara sabe fazer rock, sabe fazer filho, né, meu amigo? Fazer o quê, né? E nem sei por que eu tô falando isso aqui também. Ó, do último... De vez em quando eu viajo na manhã, de vez em quando não, tô sempre viajando aqui, né? Deixa quieto. Aerosmith, Street Jesus, AC/DC. Olha, o último álbum do AC/DC de 2008, eles estão prometendo um novo, né? Assim que sair, vocês podem apostar que eu vou tocar aqui com exclusividade pra você. Você ouviu Black Eyes, faixa título, Chicken Foot, segundo álbum do Chicken Foot, chamado Three, chamado 3. Não tem peça pra me explicar, não. Segundo álbum chama 3, tá? É, Up Next. Olha, Smoking Fingers é uma banda que eu não conhecia, que eu fiquei conhecendo através dos meus filhos, como eu sempre digo aqui. Steve Haraway, Black Country Communion, que nos vocais tem Glenn Hughes, e na guitarra Joe Bonamassa. Agora o Joe Bonamassa saiu, tá? O cara também queria casa com todo mundo, ele brigava com Glenn Hughes. Você ouviu I Can See Your Spirit, é uma banda demais, meu amigo. E o Arch Enemy com The Zoo. Tá tudo sucesso, tudo lançamento, pra você ficar por dentro do que tá bombando, tá ok? Vamos pro break e na sequência a gente volta com o último set list. Gostou, né? Classic Rocks. Classic Rocks. Pois é, chegamos aqui ao último set de músicas aqui do Classic Rocks de hoje, que a gente já tocou o último álbum do Saxon, que já vai estar, lembra que eu falei que tem um outro programa de sucesso? Já vai estar incluído no próximo programa a música do Saxon, tá? O álbum é ótimo, cara. Espero que vocês tenham gostado e que o Marcos também, né? O Marcos Moraes tenha gostado. Ele que é fã do Saxon. E agora só em sucesso. Bom, essa banda aqui, cara, eu me lembro quando eu fazia um programa, comecei a fazer programa de rock em rádio, o cara chegou pra mim, Adolfo, tem uma banda aqui, que eu não sei se você conhece, já ouviu falar no Accept? Falei, nunca ouvi falar isso, cara, mas eu aceito. O nome da música é Accept, aceito, tá? Mas vamos ouvir. Sem falar mais nada, né? Até hoje eu escuto. Bom, a gente vai começar com o último álbum. Accept com Hellfire, vamos lá. the wall. Didn't you? I took a little ride on your hellbound train. It was a really bad trip, nearly drove me to my grave. Too much time was gone. Didn't you? your ass. Like a back road in the country, like a switchblade and an alley. Let me tell you, man, you better watch your back. Life's twisted like a rat shirt on a highway, like a flat tire on a Friday. If you're late, man, it's gonna kick your ass. Life's twisted like a back road in the country, like a switchblade. Olha, cara, essa banda aí é uma das bandas também, como eu sempre falo aqui, meu filho que mostrou. Ah, escuta isso aí. Escutei e gostei, cara. E você também deve ter gostado. É o Gotha, tá? Com Ain't Enough. É uma faixa bônus, o último álbum do Gotha. Se eu não me engano, já tem álbum novo dele. Eu vou procurar saber. Daí a gente vai tocar pra você. Tem Manowar, do último álbum do Manowar. Touch the Sky. O Lynyrd Skynyrd. O Life is Twisted. Daí eles vão parar de novo. Uma pena. Uma brincadeira, uma pena. Um Southern Rock de primeira. Lita Forbes, cara, que eu sempre digo aqui, que foi a guitarrista do The Runaways com Joan Jett nos anos 70, a primeira banda de rock feminina. Aliás, eu tô pra mostrar aqui também, eu não vou esquecer, eu tô prometendo há muito tempo mostrar a Suzy 4. Tá? Eu consegui, não. O Ruggs arrumou pra mim, o Paulinho Ruggs arrumou a discografia do Suzy 4. O último álbum eu poderia tocar, mas olha, gente, eu vou confessar a vocês, tá muito fraquinho. Tá muito lento, tá muito devagar. Então eu vou fazer uma coletânea, uma meia hora só de Suzy 4, pra vocês saberem quem foi essa maluca aí dos anos 70. Uma baixista, tá muito doida. Bom, olha, anterior também foi Kiss, Shout Mercy, do último álbum do Kiss. Rat, também do último álbum, que é bom demais, cara. Look Out Below e Accept com Hellfire. Bom, gente, ó, chegamos ao final de mais um Classic Rocks da RioSulRádio.com. Hoje, sabadão, como eu sempre digo a vocês, tá? Se não for sair agora, pode curtir, como é que eu sempre esqueço. Tem um Flash House daqui a pouquinho, tá? Flash House com muita música pra você dançar, pra você começar a sua noite já dançando, tá ok? Aí amanhã tem um encontro às 16h, né? 16h com Queen ao vivo, meu amigo. Eu não precisava dizer ao vivo, né? Essa anta aqui teve que ir em concert. Pô, é ao vivo, né? Amanhã, 16h, então você não pode perder. Queen, cara, é sempre bom ouvir. É, sempre ótimo ouvir Queen. Gente, ó, se for sair de noite, se for dirigir, não beba. Classic Rocks.